Ei, ei. Essa é pros meus. Aí. Essa é pros que sentem a vida. Valores não caem, são como raízes que nunca se perdem. Sente a brisa e aprende a valorizar cada amizade e também quem já se foi. Quem sabe checar é quem permanece intacto. Não dá pra conquistar se não souber manter. Quem vive o presente é quem não esquece o passado e o futuro vai acontecer. Essa é pra quem já encontrou seu próprio caminho depois de ter suportado a dor, sentado sozinho, sem ninguém por perto e nem pra onde de correr, é você e você. Fé em Deus seguindo firme e forte na dificuldade. Só quem sofreu conhece a felicidade. Só quem é sabe quem é de verdade. Então, nossa amizade tá gravada lá. Aí, o tempo traz ensinamento e ele não vai voltar atrás. A vida ensina a viver. Eu vim falar que tudo serve a favor da vida. Eu só queria me desculpar. Estive ausente, mas hoje estou aqui. Descobrindo mistérios que eu mesmo me escondi um dia. O peso que carrego é leve, puro, solto nas esquinas e bares. Por onde eu passo, eu sou eu mesmo, sem máscara. Passo a passo, quero ver quem vai encarar o aço sem mentir pro espelho. Dias passam, responsabilidade existe. Vida exibe, mas somente o tempo mostra. O peito aberto até pra tomar tapa na cara. Fazer o que se abatendo, que o aprendizado gosta de ensinar. E tamo aí pra aprender, o tempo não vai parar, nem esperar por você. O mundo sempre gira e a cabeça gira junto. Dá seu jeito, senão vai ficar de fora do conjunto. Sei que todos são capazes, até além do que conseguem imaginar ser. Mas às vezes falta direcionamento, então ou empurrão pra embalar na subida do degrau da escada. Fazer o mais fácil é ilusão. Medo te faz parar, atrasando você. Fazer o mais difícil é a grande mágica. É no que não se explica que eu entendo a vida e vai. Fazer o mais fácil é ilusão. O medo te faz parar, atrasando você. Fazer o mais difícil é a grande mágica. É no que não se explica que eu entendo a vida. O tempo traz ensinamento. Ele não vai voltar atrás. A vida ensina a viver. Eu vim falar que tudo serve a favor da vida. Eu só queria me desculpar.